programa a seguir tem conteúdo muito fraco e não deve ser ouvido por ninguém, pois é feito por um incompetente. Se você quiser pôr a sua conta em risco, continue. Se não, desligue a partir daqui. Ô, Ned! Ô, Ned! Vai chamar as crianças lá, Ned! Vai começar o Bobcast, Podcast, Podcast, Ned! Sei lá o nome dessa porra. Chama lá as crianças, Ned! Corre que vai começar mais um Monocast Show! Está no ar mais um Monocast Show e olha aí quem diria, sobrevivemos para mais um programa, para aqueles que estão torcendo aí para a gente afundar, para a gente não dar certo, a gente continua, a gente nada, né, porque é Monocast, é um sócio, só eu, então só tem eu nessa porra. Mas hoje eu quero fazer um programa rapidinho, bate-bola, só sobre um assunto aí que tá me incomodando ultimamente, que eu venho vendo algumas coisas aí, e eu tava sem ideia pro programa, pedi um auxílio pra galera, tanto eu quero já dizer aqui, já no começo, que se ele for ouvir, ele vai ouvir o começo, que é pro Fabião aí, que ele sugeriu um tema, meu amigo lá pelo Facebook. Não vai ser hoje, mas a gente vai fazer o seu tema, ele sugeriu, eu não vou falar aqui, porque senão vai cortar a graça, mas Fabião... A gente vai mandar seu tema aí e só precisa dar uma estudada e tal, ver um pouquinho sobre o assunto, mas vai rolar, viu? O programa de hoje eu vou falar um pouco, eu não sei nem como intitular esse programa, porque é o seguinte, eu quero fazer um programa sobre aquele tipinho de pessoa, sabe, que o cara entende muito de algo, ou ele tem alguma coisa superior que as outras, ele sabe fazer o melhor bolo, ou ele sabe fazer o melhor desenho, ou ele sabe fazer o melhor filme, ou sei lá, ele é bom em alguma coisa, e toda vez que ele vem mostrar o trabalho dele, ou ele vem, caso seja ele vem com aquele papinho furado. Ah, mas tá mais ou menos, eu não gostei não, o que você acha, ficou bom? Só pra ele ter o ego dele alimentado e ouvir. Não, cara, nossa, tá perfeito, cara, nossa, que porra, cara, que isso, bicho? Bom, e o programa de hoje vai ser essas pessoas que, eu não sei se é pela questão do ego, se elas querem ter aquele ego delas alimentados, eu não sei, mas é sobre esse tipinho de pessoa, assim como no primeiro programa que eu fiz, que foi sobre o trânsito, que eu tava incomodado, que foi uma coisa mais pessoal, assim, de cotidiano, esse também, é uma coisa do cotidiano, uma coisa que vem aí me enchendo o meu saco ultimamente, e vai ser sobre isso o programa de hoje. Bom, já terminando aqui essa parte, quando eu vou deixar um som aí, quando eu voltar, aí eu já pego pelo menos em dois pontos que eu quero abordar, que foi o que está mais me chamando a atenção, e hoje a gente teve pedido de música, foi duas músicas que a mesma pessoa pediu, a gente vai tocar aqui, claro, sempre que a gente puder tocar todos os sons que o pessoal pedir, a gente vai tocar, seja na trilha, seja no intervalo, o que for, e quem pediu a música foi o Beto Almeida, que foi o ganhador dos livros Walking Dead. Muito obrigado por continuar aí com a gente, mesmo porque teve algumas pessoas que depois que rolou o sorteio, né, que não ganhou, ficou bravo, foi embora da página, do site, mas algumas pessoas ainda permaneceram, e eu quero mandar esse primeiro som. É uma banda de hard rock nacional que, segundo o Beto, é uma das melhores, se não a melhor da atualidade no Brasil, que eu vou, ó, se eu falar o nome errado, me corrijam, porque, né, é a banda Silks, é isso? 66, é uma banda de hard rock, e o som que eu vou mandar deles é o Outro Lado. Se tiver errado, vocês me corrijam. Silks 66. E eu já volto. Yeah. voltamos e agora a gente vai falar sobre o tema, né? Eu vou tentar dar aquela abordada por cima. Foi como o meu amigo Sidney, que ele participou de um programa, ele falou: como as pessoas não querem um programa muito extenso, não dá pra gente abordar tão bem qualquer tipo de assunto. Tem que ser por cima mesmo, não tem como fazer um tema, explorar um tema assim a fundo em 20 minutos, em meia hora. Infelizmente tem que ser um programa mais extenso. E se vocês quiserem um programa mais extenso sobre qualquer tema, vocês comentem aí, mandem no e-mail, no Facebook do Monocast Show. E aí sim a gente vai fazer um programa mais extenso. Mas a gente vai falar hoje sobre aquele tipinho de pessoa que gosta de ter o ego alimentado, que tem um ego muito grande e que sabe que, né, que faz um bom trabalho, ou que sabe que é bonito, ou que sei lá, que ele é melhor do que alguém, mas também pode ser humildade, eu não sei. Eu sei que esse tipo de pessoa me incomoda. E o que eu quero pegar primeiro aqui pra falar é sobre o quesito profissional, que eu tenho reparado aí em algumas pessoas aí, né, que é o bicho Facebook, Twitter, essas coisas. Aquelas pessoas que, se você faz algo, você sabe que você, ou que você não é tão bom naquilo, ou que você é bom, mas tem gente melhor, e essa pessoa que é melhor, ela vem, faz um trabalho, vamos pôr aí um bolo, vamos jogar um bolo, você é confeiteiro, sei lá, você fez um bolo, pá, ficou bonitinho. Aquelas pessoas que não entendem muito, não, elogiam, falam: nossa, cara, que bolo bonito, ficou muito bom. Só que tem pessoas que fazem melhor, é lógico que tem. Sempre vai ter alguém que faz alguma coisa melhor do que você, ou, sei lá, sempre vai ter alguém em cima. E um desses caras que fazem melhor, ele chega, faz aquele bolo lindo, escultural, aquele bolo que parece uma obra-prima, sabe? Aquele mestre. E ele chega pra você, mostra o bolo pra você e diz: nossa, cara, não sei, eu não acho que ficou muito bom, não. Eu tô praticando, sabe? Não gostei, eu nem sei se eu vou enviar pro cliente esse bolo. Aí você olha pra cara dele, respira fundo e manda ele tomar no cu e fala: cara, puta que pariu, você fez uma obra-prima, como que essa porra não tá boa, cara? Cala a boca, velho! E assim, sempre você tem que buscar melhorar. Realmente, na visão dele, não ficou bom, não ficou legal, porque ele quer melhorar. Só que não me venha me apresentar esse trabalho pra uma pessoa que não faz tão bem e falar que ficou ruim. Puta que pariu, velho. Não ficou ruim, ficou bom, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Mas não venha falar. A gente pode pegar isso no quesito de moda, no quesito artístico. Sempre vai ter aquele cara que faz aquela obra-prima e vem com a cara de pau te dizer: ah, cara, ficou ruim, eu acho que eu não gostei, não. Nem sei se eu vou colocar isso no meu portfólio, nem sei se eu vou mandar isso pro meu cliente, sei lá. Esse tipo de pessoa é como eu falei lá no primeiro programa. Essa é a minha opinião. Se você tem uma diferente, essa é a proposta do Monocast Show. Você dá a sua opinião, eu vou ler, no próximo programa a gente vai abordar, se for preciso, de novo, e expor a sua opinião aqui. Que se for diferente da minha, tudo bem, eu não sou aqueles caras que só a minha opinião interessa. Mas esse tipinho de pessoa, eu fico muito bravo, cara, muito bravo mesmo. Eu mesmo, assim, executo certos trabalhos artísticos, pode-se dizer assim, que eu tenho consciência que não são bons, são médios. Aí você vem me falar: ah, Danilo, você falou e você tá fazendo a mesma coisa. Mas não, eu tenho consciência. O que é bom, eu faço comparações com outros pra saber, certo? E realmente, o meu, eu vou falar que é o melhor, mas também não vou falar que é o pior, porque eu já vi piores, entendeu? Eu tô ali no meio. Só que tem pessoas que estão acima de mim infinitamente, que são infinitamente melhores, e me falam: ah, não sei, eu não gosto muito do meu trabalho, cara. Nossa, mas o seu tá bom. Aí, é aí que o ego dele é alimentado. Porque eu falo: não, cara, pelo amor de Deus, tá ótimo o seu trabalho, não fala isso, cara, puta merda. É, essa parte profissional, assim, claro que se eu for citar tudo aqui, eu vou ficar horas falando. Como eu falei no começo, não tem como abordar um tema e falar rapidinho, demora. Então, eu vou pincelar, né, vou falar por cima mais ou menos, o programa não ficar muito extenso, talvez fique um pouquinho a mais por causa das músicas e tal, mas eu vou tentar falar o menos que eu puder pra você não ficar aí falando: poxa, Dani, o seu programa tem 2 horas, só fica falando, cara, eu não aguento mais ouvir sua voz. E realmente nem eu aguento com a minha voz. Vamos lá, como eu falei que aqui as músicas de hoje ia ser pedido da mesma pessoa, mais uma do Beto Almeida que ele pediu de novo, uma música do Silks 66, que ele pediu aí pra gente mandar um salve pros brother dele aí da banda, que são amigos deles, e também, já que se a banda é boa, merece a gente falar aqui, né? A gente já teve um programa aí sobre o rock nacional, metal, e com certeza essa dica aí do Beto vai entrar no próximo programa. A banda Silks 66, que ela é composta pelo Igor Godoy nos vocais, Fernando Mica na guitarra solo, Bento Melo. Esse Bento Melo, ele é filho daquele cara do Titãs, o Branco Melo, olha aí só, talento passando na família. Na guitarra base, né, o Bento Melo, tem o Fábio Bondes no baixo e o Gabriel Haddad na bateria. Um abraço aí pra eles, som foda, e a gente vai mandar mais um 666 aí. É Silks, não é Six. Six 66. Você vai falar Six 666? Não, é Silks 66. Com a música Labirinto. E eu já volto pra gente bater um papinho final aqui e terminar o programa. Correndo entre paredes, não sei onde vou chegar. Procuro um comprimido, eu fujo pra algum lugar. Mente sempre ativa, eu não consigo desligar. Aonde estarei quando o tempo chegar? Você Voltamos e agora eu quero falar com você aí que está do outro lado do fone de ouvido. É você mesmo que tirou alguns minutos da sua vida para dar atenção pra gente. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se você não conhece o trabalho, vai lá no iTunes, tem a gente lá, você procura Monocast Show, você se inscreve no nosso canal, recebe os podcasts automaticamente, ou qualquer agregador aí de feeds, assina lá o Monocast, que ajuda muito o trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo para você que está aí me ouvindo, que tirou alguns minutinhos da sua atenção para dar para mim. Muito obrigado. E eu quero terminar, eu tava falando daquele tipo de pessoa que gosta de ter o ego alimentado, que falar que não tá bem, que não é isso, que não é aquilo, só pra ouvir a gente dizer, não, cara, tá perfeito. Aí o ego dela infla, vai lá em cima, porque ela se acha melhor do que todo mundo. E eu falei da parte profissional, né, que tem o pessoal que faz o trabalho, e tá perfeito, né, cara? E o cara olha pra você e fala, ah, não, mas tá mais ou menos, eu não gostei muito não, vou jogar fora. E também tem essa parte na parte estética. Quem nunca conheceu uma garota linda, maravilhosa, bem vestida, mas não mostrando a bunda e o peito, sensual sem ser vulgar, bem vestida, bem maquiada, e olha pra você e fala, ai, eu tô uma baranga, nossa, acho que eu nem vou nessa festa. Só pra você ir lá e falar, não, linda, você tá perfeita, você tá maravilhosa, você tá maravilhosa. Se você for um friendzoner, se você estiver na friendzone, esse é seu papel mesmo, então você não tem nem que reclamar. Agora se você tá tentando pegar a menina, sei lá, cara, você tá tentando fazer e você tem que falar isso pra agradar ela, saiba que ela teve o ego tão massageado que ela fica até em êxtase. Porque elas, mulheres principalmente, aquelas meninas que pesam 60 quilos, que é um chassi de grilo, e olha pra você e fala, nossa, como eu tô gorda. Mano, quando eu escuto isso, velho, mano, na moral, me dá uma vontade de ir pra cima, mas como não pode bater em mulher, né, não é certo, a gente não faz, mas dá uma raiva, cara, puta que pariu, velho. E também tem aqueles, vamos só ficar falando de mulher aqui, também tem caras, né, que fica um mês direto na academia, aí malha, sai parecendo Incrível Hulk, olha pra você, puta, cara, tô precisando voltar, tô me sentindo tão magrela. Mano, já vi isso, cara. Mano, que raiva que dá isso, velho. O cara tá, ele sai, parece que ele tomou uma injeção de cavalo no olho, cara, por todo orifício que ele tem, ele tá um monstro e fala, puta, tô precisando malhar, não tá bom ainda, cara. Aí você olha pra sua barriga, você olha pra aquele seu bracinho de, aquele seu bracinho magrelo, que parece um pedaço de pau, e fala, tá bom, tá certo. Porque tem que falar, cara. Esse tipo de pessoa, ele gosta de ouvir elogio. Às vezes, é que nem eu falei no começo do programa, deve ter um outro que fala na humildade, tipo, eu não vou falar que eu tô foda, que eu sou foda, pra não humilhar, sei lá, mas no meu ver, faz de propósito. Não é possível, cara. Não é possível que essas pessoas façam isso, sei lá, pra, ah, não, vou falar de boa, não quero ser melhor que ninguém. Mas, como eu disse, o Monocast é um programa justo, e se você tem uma opinião diferente da minha, se você é uma dessas pessoas que fazem isso na humildade, manda pra gente, fala. Olha, Daniel, eu faço na humildade. Você tá falando aí que não, mas eu faço. Então tá bom, a gente vai dar voz pra você aqui no próximo programa, certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse programa acho que não ficou tão comprido. Essa foi a minha opinião que eu queria expor aqui no programa, assim como foi no programa do trânsito, que foi o programa de número 1. A todo mundo que está curtindo a página do Facebook, muito obrigado, meninos de verdade. Estamos chegando aos 200 seguidores, olha aí, em 2 meses, né? Tá bom. Quase 10 mil visitas aí no site, né? Bastante downloads dos podcasts. Muito obrigado a todo mundo. E se você não conhece, é a primeira vez que você está ouvindo, você pode mandar um e-mail para monocastshow@hotmail.com para falar com a gente, deixar sua opinião, pedir música, enviar uma arte. Pô, quem enviar uma arte, eu tô pensando até em dar um prêmio, hein? Tô até pensando em dar um prêmio, hein? Ó, fica a dica, hein? E também tem o Facebook, que é facebook.com/monocastshow, ou tem o nosso perfil, que tá lá, Danilo Monocast Show, que sou eu que vos fala, que é mais fácil, um canal mais fácil pra mim ficar em contato com a galera. Muito obrigado aí a quem pediu música, ao Beto Almeida aí, ao Fábio de Campos. A gente não vai esquecer de sua sugestão de tema, viu? Pra deixar bem claro, a gente vai passar ela aqui. E se você já ouviu mais de um programa, muito obrigado mais ainda. E é isso, galera. Pra terminar, eu vou deixar vocês com um som que foi pedido aí pelo Lucas Baldofar, de novo aí, grande amigo, muito obrigado pelo pedido, que é a música Salve a Malária, do Motorrocker. Até a semana que vem e tchau! Sociedade!